pequenas coisas sensuais que você faz. Adoro esse jeitinho, me excitando, eu quero é mais. Vem, vem, vem pra mim, mulher, que eu já sei a tua sina. Vou tocar no seu ponto que você nem imagina. Então esquerda, direita, pra cima e para baixo. Entre nesse pique sem perder nenhum. Na cama que eu faço.